Guia prático para a primeira incorporação na Umbanda. Este conteúdo ensina como alcançar a primeira incorporação na Umbanda, enfatizando que essa habilidade é um dom mediúnico específico, e não algo acessível a todos. O autor explica que o tempo para esse fenômeno ocorrer é subjetivo, dependendo da maturidade espiritual e da dedicação do médium em caminhar em direção à espiritualidade. Para facilitar o processo, recomenda-se esvaziar a mente e ignorar o julgamento alheio, permitindo que a conexão com a entidade flua com naturalidade e segurança. O conteúdo destaca que a incorporação é uma responsabilidade séria voltada ao atendimento de pessoas, exigindo preparo ético e emocional. Por fim, reforça-se a importância de respeitar o próprio tempo e as regras do terreiro, priorizando sempre o autodesenvolvimento acima de qualquer manifestação física. O guia definitivo para sua primeira incorporação. Por que a pressa é sua maior inimiga? 1. Introdução. O anseio pelo branco. Fala, povo da macumba! Se você finalmente vestiu o branco e entrou para a corrente, é natural que uma ansiedade silenciosa comece a pulsar. Quando será a minha primeira incorporação? Muitos iniciantes cruzam o portão do terreiro esperando que a mediunidade seja um interruptor que se liga instantaneamente. Mas, como educador, preciso te dizer, a incorporação não é um troféu de chegada, é uma construção de confiança. Este guia foi feito para acalmar seu coração e te mostrar que o silêncio dos guias, muitas vezes, é o ensinamento mais profundo que você pode receber agora. 2. O mito da obrigatoriedade. Nem todo umbandista é médium de incorporação. Vamos desmistificar algo logo de cara. Nem todo umbandista é médium de incorporação. A mediunidade é uma faculdade biológica e espiritual. Ou você possui esse canal específico, ou não. E quer saber de uma verdade libertadora? Você pode ser um umbandista completo, dedicado e com uma fé inabalável, sem nunca incorporar um espírito. Dentro da dinâmica de um terreiro, a incorporação é considerada o mínimo. Existem funções vitais de sustentação, fé e caridade que não dependem do transe. Além disso, a mediunidade se manifesta de formas riquíssimas: vidência, audiência, psicografia ou intuição. Entender que você não precisa incorporar para ser aceito retira o peso da performance. A Umbanda não é um palco, é um hospital e uma escola. 3. O tempo é relativo. Por que a pressa atrapalha? Se uma entidade já te avisou que você trabalhará na lei, a pergunta seguinte é sempre: quanto tempo falta? A resposta é: o tempo da espiritualidade não é o do nosso relógio. Existem médiums que incorporam anos antes de saberem que a Umbanda existe, enquanto outros levam anos de chão de terreiro para sentir a primeira irradiação firme. O aprendizado da paciência é quase sempre o primeiro grande teste que os guias aplicam. Se você está afobado, sua mente está barulhenta demais para sentir a sutil aproximação da energia. Além disso, existe o seu contexto de vida. A espiritualidade avalia se você tem maturidade e estabilidade emocional no momento. Forçar esse processo sem estar pronto pode gerar perrengues desnecessários ou mudanças abruptas na sua rotina que você ainda não tem estrutura para suportar. 4. A lei do caminho mútuo. O pulo do gato da dedicação. Muitos esperam que a incorporação caia do céu como um raio, mas a espiritualidade opera na base da reciprocidade. Existe um segredo, o pulo do gato, para quem quer estreitar esse laço. Os espíritos caminham na nossa direção cada vez que a gente caminha na direção deles. Os guias são parceiros de trabalho, não donos do seu corpo. Eles observam seu comprometimento, seu estudo e sua reforma íntima. Quando você estuda os fundamentos e se dedica ao serviço, você está acendendo um sinal verde para o plano espiritual. A dedicação é o que convence a espiritualidade de que você é um parceiro confiável para a missão. 5. A gravidade do atendimento. Incorporação é uma responsabilidade social. Precisamos falar sério. Incorporar não é para sentir a energia ou achar bonito. No terreiro, a incorporação serve para o atendimento. Isso envolve vidas humanas, dores reais e problemas complexos. Ter uma entidade em terra é assumir uma responsabilidade ética gigantesca. Como dizemos no terreiro, você tanto pode levantar uma pessoa como pode derrubar uma pessoa com um direcionamento errado. Os guias esperam que o médium atinja um nível de maturidade em que o eu não interfira na caridade. Se você ainda não está pronto para segurar o peso da vida do próximo com ética e equilíbrio, a espiritualidade, por amor, manterá o processo em banho-maria. 6. O segredo de firmar a cabeça. Menos performance, mais entrega. Existem duas formas principais de chegar à incorporação: a natural, fruto do seu amadurecimento, e a puxada, quando um guia da casa ou o dirigente percebe que você está pronto e facilita a aproximação da energia durante um passe ou atendimento. Mas para que qualquer uma ocorra, você precisa firmar a cabeça. Isso não é um conceito místico complexo, é simplesmente parar de se julgar. O maior bloqueio do iniciante é o medo do ridículo. E se meu caboclo bradar alto demais? E se eu começar a atirar flechas e as pessoas olharem? E se o guia gargalhar e eu achar que sou eu? Firmar a cabeça é esvaziar esses pensamentos de performance. Além disso, respeite as regras da casa. Se no seu terreiro o guia não bebe ou não fuma, ele respeitará isso, mesmo que em outras casas ele faça diferente. A falta de firmeza nasce da insegurança interna. Quando você para de se preocupar com o que os outros estão pensando ao redor, você finalmente abre a porta para o guia entrar. Conclusão. O objetivo real é você. A jornada na Umbanda é fascinante, mas lembre-se, o objetivo final não é trazer o espírito para o mundo, mas sim permitir que o contato com o espírito transforme você. A incorporação é uma ferramenta de trabalho, não um troféu de status espiritual. O verdadeiro desenvolvimento exige passar pela dor do aprendizado, pelo silêncio da espera e pela paciência da construção. Pensamento final. Você está buscando a entidade para aparecer para o mundo ou está buscando a si mesmo através do serviço à espiritualidade? Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.